pisou da EVS o Ciclo 972. E o Ciclo 972, chame Torres, Salvador e 1 no 8 decimal 95. Salvador 85, Salvador 72, boa. 77, nível 190, decola na pista 10 com curva à esquerda, saída Puka, transição Caju, controle 190, 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 95, transponda 5157. 1 no 28 decimal 8. 260 28, obrigado, Magé. Saída Puka, transição Caju, fosforescente no final 35, ação 102,95, acena 5,57, 5,396. Controle 1 no 9 decimal 35. 1 no 9 35, 35,395. Correto. Camara para o trânsito. Segundo 970, acione a identificação, prossiga na chegada a Mari e desça para o nível 050, Kenegal no 013. Sol, Salvador. Dado para o DITAP, Gono 970. Autorizado para a Petrolina, via Pesolo 20, nível 280. Após decolagem, curva à esquerda. Saída Momo, transição Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 95, transponda 5162. Chame pronto para acionar. Trip 55 no 5 após pelo, desça para 2000 pés, Kenegal no 0 no 3. Após pelo, vai descer para 2000 pés, ajustado no 0 no 3. Trip 5 no 5. 5972, nos solos 39, a livrar à direita, chame o solo em 1219. Agora se chamar o solo, segurado é de 2. Solo Rio 5972, boa noite, livrou? Boa noite, livre táxi, posição 02 do Pátio 3, via Alfa e Juliet. Posição 02, via Alfa e Juliet, lá no Pátio 3, 5972. Zero, gol 1246. 1246, chame Torres Salvador e 1 no 8 decimal 95. 985, boa noite. Boa noite. Com o tráfego da presente, pode aprovar todo o 5505? Autorizado, 5505, autorizado final, ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportará quando estabilizado no localizador, 5505. Boa noite, Xanã 6224, acione identificação dessa via, chegada Mário para o nível 060, QNH em Salvador, 1-0-1-3. Golo 246, autorizado pouso, vento 140 graus, 042. Ele pousa, pista na 0, Golo 246. Autorizado, Gol 970, após o ITAP, e após o ITAP dessa via, para 2, no PES, que é legal, no 0, no 3. Autorizado, Gol 970. No localizador, TRIP 5505. TRIP 5505, chame Torre Salvador em 1-8-95. Torre Salvador 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Sonera 63, 3, portão 1, pushback, acionamento. Portão 1, autorizado, chame pronto pro táxi. 63, 3, autorizado, comandante. Salvador, TRIP 5505, passou externo, baixado e travado. 1970, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS, reporte estabilizado, 1970. Puxa, NM2, 24, desça via para 2 mil pés, QNH 1013. 5, livrar à direita, chame o solo 1219. A direita 219, vou 1-2-4-3. Autorizado, Xenia 6224. Tri Lip 5515, livre pouso, vento 130 graus, 069. Ciente, livre pouso, 5505. Posição 05 do Pat 1 na minha escuta. 05 no Pat 1 na sua escuta. Siga no solo 48, libere e chame o solo 2019. Direita, solo 209, 5505. Solo Salvador, 5505, livrou. Livre táxi até antes da Juliette. Chamar antes da Juliette, 5505. B224 autorizado. Final ILN, sexway, pistão na zero, reporte, estabilizar no localizador. 0440, alterna Galeão. 10, possível vaga presente, Duna? Alfa, chama Torre no ponto zero, boa noite, 6313. Tá voando em deserto, avisou, tá final. Gente, chame Torre Salvador em 1-9, decimal 95, o gol no 970. 95, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol no 970, tá na final. Sim. 970, reporte passando o marcador externo com o cheque de trem. Portamento, 970. No 888, acione identificação, dessa vez chegada a Bonf, para 2000 pés, QNH no 013. Alô, boa noite, 6353, cruzeiro Monte Perdão Zero. Alinda, qual a separada? Alinda, qual a separada, 6353? Ok, agiliza manobras, além de cola, 150 com 5 nós. 6353. 6353. Marcador externo, baixado travado, cono 970. Sim, 970, continua a aproximação, 320 ingressando para decolagem imediata. 7970. Avianca vai ter condições de decolar de imediato mesmo, confirme? 6313. É do Ponf, o Gol no 888. Final de meia milha, Gol 970. 150 com 5 nós, livre pouso. Livre pouso, 970. Xeré 6313, decolado ao 53, chame o controle 1935. Controle 1935, boa noite, 6313. Estabilizando na final da 1-0, localizador Xenia 224. Xenia 224, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 18-95, obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xenia 6313, Dael Leda, bridge. Boa noite, Xenia 6313, contato radar, suba para o nível 360, saída Dael. Sobe 360, tá passando 2200, pode voar direto, Leda? Autorizado, Xenia 6313. Autorizado, Leda, 6313. Grau 05 nós, altímetro 1013, padrão. Pista agora liberada, livre pouso, 90. Livre pouso, 90, Xenia 6313, contato. Livre táxi, até antes do Juliette. Até Juliette, 977. no 970, se aproximando da Juliette. Autorizado ingresso, portão 09. 09, 1970. Autorizado, posicionado para o táxi. Trip 5393. Autorizado, chame pronto pro táxi, trip 5393. Camará para o táxi 5393. Solo com 970, vai seguir o follow me? Aqui, uma partida 08, já tem a vista? Ah, sim, vai. Autorizado, Gol no 8, 88 autorizado, também final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador e confirmando autorizado Duna. Meia 224 no solo 58, no solo 219, Oliver. 219, Leirano, obrigado. Horas e 10 e POB 3 e 10. Ciente livre táxi, ponto de espera pistão 0, via Índia Alfa, transferência boa noite. Azul 4298. Falador, chinês, meu desespero, desafio. Livre ingresso à direita na Alfa, mantém posição antes da Juliette. Oceaner 6224. Livre ingresso na Alfa, mantém a posição antes da Juliette 6224. Salvador, boa, TAM 3305 para autorização RES 330. TAM 3305 autorizado para Recife, nível 330, Upper Whisky 58, decola da pista 1-0. Curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponda 5-1-65. Autorizado Recife 330, via Peruís 50, decola 1-0 com curva esquerda na Puca Caju, 1935, controle 1895, torre 5165, transporte. Correto, chame o pronto para acionar. Vai chamar. Taxi 35393, 43 a bordo, 2 horas e 50, Fernando Natal. Horas e 50, 43 a bordo, alternando Natal. Livre táxi até a saída do pátio 3, de passagem ao Fokker 100 da Oceaner, à sua direita. Trip 5393. Dados logo Fokker 100, vai aguardar a passagem do mesmo após a boa espera, tomando 2.293 a frente. Correto. Oceaner 6224, livre ingresso, portão 01. Livre ingresso para portão 01, Oceaner 6224. Chama 313, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. É 313 agora, Recife 125, 1, secundário 3395, uma boa. Boa. 4298, no decolado 02, correção 01, chame o controle em 1935, voo. 1935, obrigado, boa noite. 3, 9, 3, boa noite, Azul 4298, cruzando 1000 pés. Boa noite, Azul 4298, contato radar, suba para nível 280 na saída Momo. 280 na Momo, 4298. Chame 2 Salvador em 1 no 8, decimal 95. Portugal 019, you clear to fly direct Peel intersection, and after Peel you clear to descend to 2000 feet. Salvador, boa noite, gol no 888, passando externo da 190, trem baixa cá. Livre pouso, vento de 150 com 7 nós, no 888. 888, livre pouso, pista no 0. Decolado 03, chama o controle 1935, trip 5393. Trip 393, chamará o controle, obrigado. Controle Salvador, boa noite, trip 5393. Boa noite, trip 5393, contato radar. Suba para o nível 190, saída Puca. 90 Puca, 393. Cordial Rio 5972. Boa noite, adiante. Por gentileza, nós temos a informação alta. Sei que tá um pouquinho cedo, mas se o senhor tiver aí, você pode adiantar o plano pra gente, pra o Galeão 400? Afirmo, qual a rota mesmo? É a Upper Esquite 50. autorizado, Galeão, via Peruíço 50, nível de voo 400. Decola da pista 10, curva direita. Saída da Euleda após Eudes. Controle 19.35, torre 18.95. Código transponder 5172. 400, estamos autorizados para o Galeão da Euleda, Eudes, a Brisco 50. Retomando a 10, curva direita. 1935, controle de torre 1895 e no transponder 5172, é o Rio, 5972, muito obrigado. Correto, chame pronto para o acionamento. Chama ali. Boa noite, livre táxi, portão 02 na minha escuta. Sul 4298, chama centro, Recife, em 125.45, alterna 133.65. 125.45.3365, azul 4298, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, TAM 3305, pushback, acionamento no 612. 16, autorizado, chame pronto pro táxi. Livre, chama pro táxi, TAM 3305. Do Rio 5972, posição 02 no PAC 3, pushback acionamento. Autorizado, chame pronto pro táxi. Chamarei táxi 5972. Line 7 Mobilizer, runway 10. Scout 019, contact Salvador Tower, 18-95. 18-95, Portugal 09, sorry. Salvador Lighter, Portugal 019, 7 Silence, runway 10. Scout 019, airborne 8, clear to land runway 10, wind is 140 degrees. 06 knots. Land runway 10, Portugal 019. Rio 5972, Montecarlo, 02 a bordo, 315 Guarulhos. Autorizado táxi em frente, segunda direita, Índia e Alfa, transferência para a torre, boa noite. Autorizado táxi, Índia e Alfa, chama a torre, muito obrigado. Vamos. Salvador, tá 3305, tá com 128 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Natal. Siga o Rio, Boeing 767 da Rio, à sua direita, até o ponto de espera do 10. Entendi Natal, repita PLB e autonomia. Ok, vai seguir o 67 da Rio, que vai passar direito, o 305, tá com 128 e autonomia de 4 horas e 30, 4 e meia. Ciente, no ponto de espera, transferência pra torre, boa noite. Boa. Autorizado Aracaju, nível 2, nível 190, pré-autorizado 190, autorização automática, Golf 677, decola da pista 90, curva esquerda, saída pouca, transição Caju, controle 119.35, torre 118.95, transponda 5173. Esquerda, Golf 6 até Aracaju, a saída é pouca, transição Caju, controle 109.35. Mantém 9-0, Portugal 019 on the ground at 17, vacate the runway, contact the ground control to 121 this morning. Vídeo 5972, pista agora liberada, livre de decolar, vento no 50 graus, 069. Autorizado, iniciando, 5972. Sigo 393, chama o centro Recife em 125 decimal 45, alterno 133 decimal 65. 2545-3365, muito obrigado. Uno 170, autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado, localizador. Autorizado ILS, sendo estabilizado, Uno 170. Trive, direto Poços de Caldas, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.35, torre 18.95, transponda 5175. E o 5972, decolado 19, contate o controle 1935, bom voo. Chamo 1935, muito obrigado senhor, bom trabalho. Planejamento correto, chame pronto para acionamento. Controle Salvador Cordial, Rio 5972, decolou, cruzou 3000. Rio 5972, ainda negativo contato radar, suba na saída da El para o nível 400. Juliet, then proceeding to Apron 1 to stand 11 at Portugal 019. That's affirmative, Air Portugal 019. 5972, grato. Só fica atento a possível esteira do 767 na cola da frente, ok? Atento, 3305. Gol 9250, Salvador. Que horas é a sua EBT? Aqui o seu plano no, numa rede aqui, porém na, no meu sistema ainda não chegou. Vou ter que consultar o centro, aguarde cópia. Plano 70 vai estabilizar, tá visual com o Salvador. Uno 170, chame Torres, Salvador em 18.95. 1895, voo 970, pega a pouco. Certo. Salvador, voo 1170, passando Dona, tá interceptando ILS. 1170, chame passando externo, com chame com trem baixado aprovado. Camará. Então 3305 decolado aos 22, chame o controle em 1935, boa noite. F1935, obrigado senhor Antônio, boa noite, bom trabalho. Gol no 170, autorizado pouso da 10, vento 140 graus, 069, check 3. Livre pouso, vai ser travado, família por estar. Delta 3305, decolado na sua escuta. Boa noite, 3305, contato radar, suba para o nível 330 na saída PUCA. O perfil da PUCA subindo ao 330, dan 3305. Entendi. 324, portão 01, não autorizado, chama pronto para o táxi. Rio 5972, chama o centro Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. Chama o centro Recife em 251 e alternando 3395. Muito obrigado, seu, bom trabalho. Bom voo. Novembro 371 no Golf Alpha, a Sony identificação de subir para 2 mil pés, QNH 10 no 3. Ele falou que havia um plano, porém com a data de ontem, para 1 e esse valor que o senhor falou, 1,34 Zulu. E o que eu estava visualizando aqui era a data de ontem, para hoje eu já pesquisei aqui e não tem este plano para esse horário de hoje, não, para 1h34 não. O senhor verifica com sua companhia e pede para eles retransmitirem, tá ok? Ontem chegou avulso, não sabemos por qual motivo, e hoje deveria ter chegado também avulso, porque o AIS já consultou e não consta na base de plano de voo repetitivo. Salvador, boa noite, com 1134, informação alfa, autorização, Maceió, nível 350. Gol no 134, autorizado para Maceió, nível 370, via Peruísque 58, hora água, pós direto. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 199.35, torre 18.95, transponda 5177. Autorizado para Maceió, nível 370, vai para a NAP Uísque 58, até Orágua, Aroga direto, Maceió. Decolando a pista no zero com a primeira curva à esquerda, na Puca, transição Caju. Controle Salvador, 119.35, a torre Salvador está operando a 102.95. E o transponder é o 5177 para o gol 934, que está na portão 05. Cotejamento correto, chama pronto para acionamento. Camarada, boa, não vamos ter. Posição 9 do pátio 3, autorizada, pose pronto para o táxi, Rio 9890. Boa noite, igual nota 70 na Alfa de Velocista. Livre táxi, até antes da Juliette, gol no 170. Até antes da Juliette, 170. Educação dessa vez chegada a Mari para o nível 050 QNH 1013. Afirmativo e confirmando QNH 1013. 1170. Aguarde para ingresso. Gol 1170. Aguarda. TAM 3305, chame Recife em 125 decimal 45, alterno 33 decimal 65. 1245 13365 TAM 3305. Obrigado, boa noite, senhor. Boa noite. Salvador, Chinem 6224, tem 60 a bordo, 1h50 autonomia, alterno Salvador, pronto, detalhe. 60 a bordo, alternando Salvador, autonomia? 1h50. Gente, livre táxi, India e Alfa, ponto de espera no zero, transferência, o Chinem 6224. India e Alfa, no ponto de espera, torre 1895, Chinem 6224. Livre ingresso, posição 03 do Tati 1. Livre ingresso 03, anota aqui. Quatro, linha decola, vento 140 com 089. Lito ele vai decolar, né? 24. Sim. Em frente, ponto de espera 10. Rio 9890. Isso, em frente e segunda direita na Índia e Alfa, transferência. Rio 9890. Gol 9250. Gol 9250. 371 no Golf Alfa, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Seu plano chegou aqui no... como strip aqui pra mim, mas tá sem o transponder ainda, a gente tá aguardando a inserção do transponder pelo PLN, estamos consultando mesmo, ok? Uma outra informação é que já consultamos de novo essa LS, esse horário que o senhor informou não tá batendo. Ele informa que acabou de chegar lá para ele e ele fez retransmitir, foi o que eu havia pedido já também. Então essa informação está distorcida, a gente teria que averiguar se for levar à frente essa situação, confrontar essas informações. O AIS está me informando que acabou de chegar e ele transmitiu. Então ainda vai demorar alguns minutos aí para chegar o transponder. Anima 224, contato radar, suba para mim 190, sai da PUCA. Sai da PUCA, 190. Viu 810 livre de decolar, 90 de 140 com 08.